dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. Eu sei quem és, és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Aleluia.